Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e estou consigo nesta pequena, mas grande emissão. Pequena porque 30 minutos passam a correr e grande porque é feita a maravilha portuguesa que é o fado, algo grandioso e inigualável. Seja então bem-vindo a estes 30 minutos e deixe-se ficar, porque eu também fico na sua companhia. Ficamos na companhia uns dos outros e isso é muito bom. Ao som de guitarras, violas, poetas e fadistas, ainda é melhor. Vamos dar início à nossa seleção de hoje. 9 fados é o que se pode ouvir por aqui nesta seleção escolhida para si. Mas antes, relembro o e-mail para onde nos pode escrever e pedir o seu fado: geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos e faça deste programa também o seu programa. Vamos começar a nossa seleção de hoje com Lisboa e sempre Lisboa, na voz de Miguel Capucho. Logo depois, ficamos com Pequenas Felicidades, na voz de Manuel de Almeida. E terminamos com Fado de Cada Um, na voz de Mariana Bobon. São estes os 3 fadistas que abrem a nossa seleção de hoje. Fique por aí e até já. Lisboa tem o ar feliz, uma verina, e o vai vem de uma canção em cada esquina. Os mercados, fresca gaiada, baixar a gata, perna tonta, cabecinha. Aqui e ali namora e ri sem vaidade, veste de chita, canta o fado e tem saudade. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas, das casinhas singelas, de alfândega e da madragoa. Dos namorados nas janelas, marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé. Com os seus pregões, Lisboa é sempre Lisboa. Pela manhã vai trabalhar toda aguerrida, de tarde ao chá Lisboa ri cheia de vida. E à noitinha, olhos rasgados, semi-cerrados, na hora são mais bizarros. Lisboa então só coração de alma levada, presa à guitarra, canta até de madrugada. Lisboa é sempre Lisboa, dos becos e das vielas, e das casinhas singelas, de alfândega e de madragoa. Dos namorados nas janelas, das marchas que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé. Com os seus pregões, Lisboa é sempre Lisboa. Que o povo entoa, da velha sé, das procissões e da fé. Com os seus pregões, Lisboa é sempre Lisboa. O nosso amor

mas muito grande, pelo conteúdo que tem, porque tem os nossos fadistas, poetas, guitarras e violas. São quatro elementos muito portugueses que correm o mundo e vão fazendo bater os corações dos que ouvem este fado que é tão bonito e às vezes tão triste. Vamos pôr o ponto final na nossa emissão de hoje com Fado da Saudade, na voz de Maria de Hilar. Logo depois ficamos com O Pajem, na voz de Alfredo Marceneiro. E terminamos com Manuel Cardoso de Menezes, que nos traz Chile e Lenço. São estes os três últimos fados da nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo. Desejo o resto de uma ótima tarde. Continuo na companhia do Canal 1 da Rádio 29. Fique bem, até à próxima emissão. Com voz linda, maviosa, sozinha é formosa, mas numa noite de agouro o Marquês fere o tal. Naquela garganta doido mandou cravar um punhal, e a Marquesa delirante de noite em seu varandinho pobre louca alucinante chorando cantava assim: oh, minha paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre minha vida, foge sempre minha vida neste maldito castelo. Paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre minha vida neste maldito castelo. Na quinta-feira vou-te um saio de merino, já que queres a cantadeira, segue lá o teu destino e viva à tua maneira. Já que queres a cantadeira, segue lá o teu destino e viva à tua maneira. Mas toma muito cuidado, porque o fado tem seus quês. Deixar-lhe trançado, põe um lenço português, porque assim é que é o fado. Canta, deixar-lhe trançado, põe um lenço português, porque assim é que é o fado. Há quem te vá censurar por te ver cantar de lenço, mas deixa o mundo falar. Se ele pensar como eu penso, de certo se há de calar. Deixa o mundo falar, se ele pensar como eu penso, de certo se há de calar. O lenço é gentil brasão que a tradição nos cedeu, e se o fado é oração, não é de cabeça ou leu que se faz a confissão. E se o fado é oração, não é de cabeça ou leu que se faz a confissão. Morreu, ficas tu para acordar com um lenço bem plebeu e um cheiro de agasalhar. Podes dizer que sou teu, com um lenço bem plebeu e um cheiro de agasalhar. Podes